vejamos uma Reductio ad Absurdum. O Concestral 16, sem dúvida, teve um descendente imediato do lado mamífero e um descendente imediato do lado lagarto, crocodilo, dinossauro, ave ou sauropsídio. Esses dois descendentes devem ter sido quase idênticos um ao outro. De fato, deve ter existido uma época em que eles podiam cruzar um com o outro e produzir híbridos. No entanto, o cladista rigoroso insistiria em chamar um deles de sauropsídio e o outro de mamífero. Felizmente, não costumamos chegar a essa redução na prática, mas tais casos hipotéticos são bons para citar quando os cladistas puristas começam a ficar muito presumidos. Estamos tão acostumados com a ideia dos mamíferos como sucessores dos dinossauros que podemos achar surpreendente o fato de os répteis mamaliformes terem florescido antes da ascensão dos dinossauros. Eles ocuparam o mesmo conjunto de nichos que depois seriam ocupados pelos dinossauros e depois pelos mamíferos. Na verdade, ocuparam esses nichos não uma só vez, mas várias sucessivamente, separadas por extinções em grande escala. Como não há marcos representados por encontros com peregrinos vivos, reconhecerei três marcos oficiosos para transpormos o hiato entre o Concestral 15, que nos liga aos monotremados e se parecia com os musaranhos, e o Concestral 16, que nos liga às aves e dinossauros e se parecia com os lagartos. Nossa 150 milionésima avó poderia ter sido meio parecida com Tricnaxodon, que viveu no Triássico Médio. Foram encontrados fósseis desse animal na África e na Antártida, que na época estavam unidas em Gondwana. É esperar demais que fosse o próprio Tricnaxodon ou qualquer outro fóssil específico que tivemos a sorte de encontrar. Devemos pensar no Tricnaxodon como em qualquer outro fóssil, como um primo de nosso ancestral e não como o próprio ancestral. Ele foi membro de um grupo de répteis mamaliformes chamado sinodontes. Os sinodontes eram tão parecidos com mamíferos que é tentador chamá-los por esse nome. Mas que importa o nome que lhe damos? Eles são intermediários quase perfeitos. Dado que a evolução ocorreu, seria estranho não haver intermediários como os sinodontes. Os sinodontes estiveram entre os vários grupos que irradiaram a partir de um grupo anterior de répteis mamaliformes chamados terapsídeos. O nosso 160 milionésimo avô foi provavelmente um terapsídeo que viveu durante o período Permiano, mas é difícil escolher um fóssil específico para representá-lo. Os terapsídeos dominaram os nichos terrestres antes de os dinossauros surgirem no período Triássico e mesmo durante o Triássico foram páreo duro para os dinossauros. Havia entre eles alguns animais enormes, herbívoros com 3 metros de comprimento, que eram caçados por carnívoros grandes e possivelmente ferozes. Mas é provável que o terapsídeo nosso ancestral tenha sido uma criatura menor e mais insignificante. Parece que, via de regra, animais grandes ou especializados, como os gorgonopsídeos, de temíveis dentes afiados, ou os dissonodontes, herbívoros dotados de presas, não têm um futuro evolutivo de longo prazo. Pertencem aos 99% das espécies fadadas à extinção. A espécie Noé, o 1% do qual descendemos todos nós, animais mais recentes, não importa se nós mesmos somos ou não somos grandes e espetaculares em nossa época, tendem a ser menores e mais retraídas. Os primeiros terapsídeos foram um pouco menos parecidos com os mamíferos do que seus sucessores, os sinodontes, mas mais do que seus predecessores, os pericossauros, que se irradiaram primeiro dos répteis mamaliformes. Antes dos terapsídeos, nossa 165 milionésima avó quase certamente foi um pericossauro, embora, repito, seja imprudente tentar dar um fóssil específico a essa honra. Os pericossauros foram a primeira onda de répteis mamaliformes. Floresceram no período carbonífero, quando estavam em formação as grandes jazidas carboníferas. O pelicossauro mais conhecido é o dimetrodonte, aquele com uma crista no dorso que parece uma vela de navio. Ninguém sabe como o dimetrodonte usava essa vela. Talvez ela tenha sido um painel solar para ajudar o animal a aquecer-se até uma temperatura na qual pudesse usar seus músculos. E quem sabe também um radiador para resfriar-se na sombra se o calor se tornasse excessivo. Ou poderia ter sido um anúncio sexual, um equivalente ósseo do leque do pavão. A maioria dos pelicossauros extinguiu-se durante o Permiano, todos exceto os pelicossauros noés, que originaram a segunda onda de répteis mamaliformes, os terapsídeos. Esses passaram então a parte inicial do período Triássico, reinventando muitas das formas corporais perdidas de fins do Permiano. Asterisco. Essa feliz expressão provém de Mass Extinctions and Their Aftermath, de A. Hallam e P. B. Wignall. Fim da leitura de asterisco. A semelhança dos pericossauros com os mamíferos era consideravelmente menor que a dos terapsídeos e desses, por sua vez, menor que as dos sinodontes. Por exemplo, os pericossauros tinham o ventre mais rente ao chão e as pernas escarranchadas como os lagartos. Ao andarem, provavelmente coleavam de um modo que lembrava os peixes. Os terapsídeos, depois os sinodontes e, por fim, os mamíferos, foram erguendo aos poucos o ventre do chão, com suas pernas tornando-se mais verticais e seu andar lembrando menos um peixe em terra. Entre outras tendências de mamalização, talvez reconhecidas como progressivas apenas pela visão retrospectiva dos mamíferos que somos, incluem-se a redução da mandíbula a um único osso, o dentário, enquanto os outros ossos mandibulares passaram a ser usados pela orelha, como vimos no encontro 15, e em algum momento, embora os fósseis não ajudem a precisar a época, o surgimento de pelos, de um termostato, de leite e de cuidados avançados com a prole, além de dentes complexos com propósitos diferenciados. Discorri sobre a evolução de nossas âncoras répteis mamaliformes, peregrinos oficiosos, como três ondas sucessivas: pericossauros, terapsídeos e sinodontes. Os mamíferos propriamente ditos foram a quarta onda, mas sua invasão evolutiva no conjunto familiar de ecotipos foi postergada em 150 milhões de anos. Primeiro, os dinossauros tiveram sua vez, que durou o dobro do tempo das três ondas de répteis mamaliformes somadas. Em nossa marcha retrocessiva, o mais antigo dos nossos três grupos de peregrinos oficiosos levou-nos a um pericossauro Noé, parecido com um lagarto, nosso 165-milionésimo avô, que viveu no período Triássico há cerca de 300 milhões de anos. Estamos às portas do encontro 16.